Sala Costa Pitax, 11173. Sala 3530, decolar 236, controle 129, decimal 45. Até ponto de espera via parte Índia, reporta nessa frequência pronto para decolagem e o vento corrigindo, que negando 023. Reporta nessa frequência para a decolagem do ONU 973. 23 decolar as 44. Transfere controle 129 decimal 45. Salvador, bom dia, fico 5-5 bem estabilizado. Fico 5-5, mas continue agora a autorização de pouso. Validado, fico 5-5 mesmo. Cinco, cinco, cinco, meia, check trailer, pouso no zero, vento calmo. Ok, ele pouso, 5-5, 5-6, baixo entra lá. Tipo 5556, consola 54, libera a direita, mantenha minha escuta, taxi via Alfa e a porta antes da Juliette. Porta antes da Juliette. 5556. Juliette, portão 8. 7. 7, siga, na escuta. Sente, agora copo, 5557. B5557, pronto, copy. Papião, 5557. Autorizado, Campinas, 360, decola 10, direita, saída da Euleda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu no meia e após prossegue conforme a alta do plano. Controle 19, correção, controle 129.45, transponder 5460. Autorizado Campinas 360, decola 10, curva direita da Euleda Bridge, se intercepta o Brasil no meia, pós conforme o plano 2945-5460, repito, 5557. Pós Bridge, autorizado conforme a rota do plano. Polo cotejado, pós Bridge conforme a rota, senhor. Cotejamento correto, repasse pronto. Formuleiro 8. 14557, são 8 pontos de funcionamento. Escolher que funciona na quarta primícia do táxi, 5557. estática autorizada até ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera repouso direto à frequência pronto para decolagem. Além da cola, vento calmo, 35557. Dentro da cola 10, você...